Oh não, não desista dos seus ideais. Quem desiste não sabe o que faz. E a vitória só vem pra quem é merecedor. Pronto, amor de oh não, não desista dos seus ideais. Quem desiste não sabe o que faz. E a vitória só vem pra quem é merecedor. Pronto, amor de preste atenção agora, se liga, não demora. Porque a vida não dá mole, mole pra quem só chora. Sinta um vento e brise nessa melodia. Relaxa nessa, eu vim da periferia. E nem por isso eu tenho que me sujeitar a dizer tudo aquilo que você quer escutar. Não trabalho pra vampiro que só quer me sugar. A verdade eu sempre digo que esse aqui é meu lugar. Senhor, eu não nasci pra vai e vem. Sou do gueto, mas não sou seu refém. Desse jeito, my name is WM. KGB tá aqui também. Não desista dos seus ideais. Quem desiste não sabe o que faz. E a vitória só vem pra quem é merecedor. Pronto, amor de novo. Não desista dos seus ideais. Quem desiste não sabe o que faz. E a vitória só vem pra quem é merecedor. Pronto, amor de novo. Vibração positiva nas esquinas. Bota fogo, acende a chama da vida. Faz uma rima por mais justiça. Fire! Não é ladrão, é polícia. Mão pra cima, sinaliza atenção. Conteúdo racista destrói meu verão. Microfone na mão, pé no chão. Uma marcha, uma faixa na praça, um montão. Niggas avante, lambi lambi, divulga por onde. Estamos no bonde, na lama, no mangue. Pros planos dá certo, meus votos sincero. Uma prece, eu resto. Ei, ei, quem participa? Eu já disse, vambora, tá na hora. Ô aminho, se solta, bora, bora. Minha Nossa Senhora me apoia. Tá na pista de volta, KGB. Euforia no asfalto e tá lelê. Analisa esse som que fortalece. Desatola, desponta e vai viver. Quem desiste não sabe o que faz. E a vitória só vem pra quem